O serviço brasileiro da BBC de Londres registra agora o sucesso de Whitney Houston nas paradas de sucesso da música popular internacional. Esta é a voz de Whitney Houston, uma gata norte-americana que está estourando nas paradas de sucesso em todo o mundo. Whitney tem pouco mais de 20 anos, mas já pode se considerar uma estrela de primeira grandeza no cenário fulgurante da música pop. Também pudera. Dizem que filho de peixe, peixinho é. Whitney Houston é filha da cantora de soul norte-americana Cissy Houston. E como se não bastasse, Whitney também é sobrinha da cantora Dionne Warwick. Ela começou cantando em clubes noturnos aos 15 anos de idade e um ano depois já estava trabalhando em Nova York como uma das modelos mais requisitadas e mais bem pagas da cidade. Whitney, além dessa bela voz, também possui um lindo rosto e um corpo esguio e elegante que já lhe valeram as primeiras páginas de jornais e capas de revistas de moda. Em 1985, ela emplacou seu primeiro lugar das paradas com a canção Saving All My Love For You. A partir daí, Whitney se estabeleceu no cenário musical como uma das melhores vocalistas dessa década. Recentemente, ela empurrou Madonna para o segundo lugar, roubando-lhe o prêmio Grammy para o melhor vocalista de 1986. Com todas essas qualidades a seu favor, duvido que alguém diga não a Whitney Houston quando ela o convidar para dançar. Whitney Houston e a música I Wanna Dance With Somebody. A prestigiosa revista britânica The Economist traz na seção de livros da edição do dia 13 de junho uma matéria de 4 páginas dedicada à literatura latino-americana. Aqui, Ivan Lessa, colaborador do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, fala das linhas e entrelinhas desta matéria. Sob o título de O Grande Romance Latino-Americano entra em sua segunda geração, a extensiva matéria passa em revista os 25 anos em que a literatura de ao sul do Rio Grande, conforme se diz, ganhou reconhecimento internacional. Após apontar que já se passaram 20 anos desde que 100 anos de solidão do colombiano Gabriel García Márquez estourou no primeiro mundo, o autor ou autores atestam que o interesse continua e que os escritores latino-americanos estão aqui para ficar, mesmo após ter passado a novidade do realismo mágico. O Economist lembra os nomes que abriram caminho: Jorge Luis Borges, García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Júlio Cortázar, Otávio Paz. Entre eles, infelizmente, embora justo, não consta nenhum brasileiro. Após traçar o esboço de um pano de fundo para o surgimento do terceiro mundo de fala hispânica no mundo anglo-saxão, principalmente na ficção e na poesia, com a curiosa exceção do teatro, A revista tenta discernir as raízes da frondosa bananeira literária, apontando para as origens do fenômeno. E lá está, lá estão. Os eternos conflitos entre conquistadores e conquistados, a mistura europeia, ameríndia e africana, a montanha, o deserto e a selva. Os violentos contrastes entre riqueza e pobreza, a cidade e o campo, o idealismo e o cinismo, a crueldade e o sentimentalismo, a repressão e a revolução. Desarmonias que forneceram e fornecem farta matéria-prima para a literatura, não esquecendo ainda da influência espanhola para a maior parte do continente e as influências inglesas, francesas e americanas. Eis senão quando surge, em vista de tudo isso, a famosa busca de identidade. Mas não me entendam, e aí falo eu e não o Economist, não me entendam mal. Não se trata de um continente inteiro de pessoas letradas, míopes de óculos, andando para cima e para baixo perguntando quem que eu sou, quem sou eu. Não, não, não, não é nada disso. É saber, a nível de ficção, o que conosco se passou e passa e como foi que chegamos a esse ponto. Estou na primeira do plural, pegando uma indevida parceria nesse boleirão, uma vez que o Brasil, na matéria, pega apenas um box ou retranca intitulado A Parte Brasileiro, inevitavelmente ilustrado com foto do sempre sorridente Jorge Amado. E lá está no texto do A Parte. A exceção marcante de Jorge Amado, os escritores brasileiros nunca gozaram de muita popularidade no estrangeiro. O tamanho do país impôs introspecção, ao passo que seus laços coloniais, com um país tão periférico quanto Portugal, aumentou ainda mais seu isolamento. As correntes culturais vindas da Europa como que passaram ao largo do Brasil. Mesmo na América de fala castelhana, os escritores brasileiros exerceram pouca influência. Quando voltavam-se para a Europa ou os Estados Unidos, a língua portuguesa agia como formidável barreira. Mesmo assim, a literatura brasileira, nos últimos 10 anos, produziu uma boa leva de novos escritores, tão bons quanto os hispano-americanos. Aos poucos estão sendo publicados em francês, em alemão e em inglês, embora muito raramente em castelhano. O Economist passa rapidamente em revista nossos grandes nomes. Machado de Assis, morto há quase 80 anos, Euclides da Cunha, seu contemporâneo, e Os Sertões, o modernismo, Mário de Andrade e Macunaíma, Guimarães Rosa, o sertão como metáfora para a vida, Clarice Lispector, a poesia Bossa Nova de Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo. O neto, o gato do Economist, comeu. Antônio Calado e, finalmente, a nova leva, a nova onda. Autores ainda na casa dos 30 ou 40 anos. O econômico, o Economist, lembra o fato de que A Grande Arte, um livro de mestre, segundo a publicação, foi publicado em inglês apenas no ano passado, quando seu autor, Rubem Fonseca, contava 60 anos. Mas vamos aos jovens entre 30 e 40 anos, diz o Economist. Além da idade, os novos autores nada têm em comum. São autores de romances que espelham regiões sem, no entanto, serem regionalistas. É o caso de Márcio Souza, Antônio Torres, Moacir Esclia, Luiz Inácio de Loyola Brandão, Darcy Ribeiro e Nelly da Pinhon. Darcy Ribeiro, entre 30 e 40 anos, parece-me que, no caso, deve ter havido um congelamento etário por parte do The Economist. Enfim, segundo a revista, a confusão decorrente de se viver em meio a inimagináveis recursos parece ter produzido uma bateria de escritores dispostos a todo custo a tentar explicar por que o Brasil ainda não emergiu como uma nação coerente. E encerra o Economist. A energia e o talento desses escritores brasileiros dão a esperança de que um dia eles venham a fornecer uma explicação. E digo eu cá, além de amém, que esta explicação venha sob a forma de ficção de alta visibilidade e legibilidade internacional. Não é para ganhar a Copa do Mundo, não. É só para chamar a atenção do primeiro mundo para outras coisas que não futebol, samba e dívida internacional. Que se explique até mexendo com essas coisas, mas, e aí é que está, que haja não só talento, mas também inteligência, astúcia e imaginação. O ator britânico Rupert Everett sai dos palcos e telas de cinema para mais uma aventura. E o serviço brasileiro da BBC de Londres o acompanha. Like rain against the windows. I've been waiting outside. My belief is gone. What do you say when they're tracking you back to square one? And they're shooting you up on the front line, burning the bridge you began. When you don't have the strength to go on. Generation of Loneliness, ou Geração da Solidão, é o nome dessa música, interpretada por Rupert Everett, um ator britânico de 28 anos de idade, mais conhecido dos amantes do cinema e do teatro. Ele fez o papel principal no filme Another Country e faz agora o papel do galã romântico no filme Crônica de uma Morte Anunciada, de Francesco Rossi, baseado num conto de Gabriel García Márquez. Além de ator bem-sucedido, Rupert agora decidiu também ser um cantor de música pop. Ele aprendeu piano quando era menino e é um bom guitarrista e, pelo jeito, bom compositor. Sua música, Geração da Solidão, está agradando a todo mundo. In the fight, when there's no friendly face in sight, do you say, 'cause they're taking you back to where you came from, where you ran to? Rupert Everett e a música Generation of Loneliness. Recentemente foi inaugurada em Londres a exposição de peças do famoso joalheiro francês René Lalique. Lalique, com suas joias fantásticas em estilo Art Nouveau, tinha entre suas clientes mais famosas a atriz Sarah Bernhardt. Paula Dipp, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, esteve na exposição e conta o que viu em conversa com Sueli Gunn. Bom, Paula, eu vi as fotografias e você viu a exposição e nós duas concordamos que as peças são realmente maravilhosas. Mas dá para você tentar descrever como é que são essas peças do Lalique? É uma coisa assim meio de sonho. Inclusive, consta que na exposição de 1900, que foi uma das exposições muito importantes que teve em Paris, uma exposição universal, né? O Lalique tinha um stand. E consta que o estande dele era todo, ele fez toda a decoração do estande, além de apresentar suas joias, era toda feita de veludo negro, como se fosse um céu escuro com estrelas e figuras femininas nuas, aquelas mulheres Belle Époque, bem magras e bem sonhadoras. E essas peças de veludo negro tinham formato de morcegos e A gente falando pode parecer uma coisa meio macabra, mas toda a atmosfera que envolve o trabalho do Lalique é meio de sonho. Você tem a impressão que você está entrando num sonho. Então, por exemplo, algumas das peças que eu vi na exposição têm o formato de dois gafanhotos, como se dois gafanhotos estivessem brigando com a cabeça encostada um no outro e uns galhos de folhagem em volta. Isso é um broche com dois gafanhotos. Uma outra peça que eu vi, por exemplo, que se chama The Dragonfly Lady, seria o dragão alado, a mulher e o dragão alado, é um broche em que tem uma espécie de um inseto com patas de dragão comendo uma mulher. E a mulher tem umas asas e a mulher é feita de jade e o dragão de ouro e vidro. Então, é uma mistura de uma mulher com um dragão que tem asas. Agora, Paula, ele começou a ficar realmente famoso a partir do momento que ele começou a fazer joias para Sarah Bernhardt, que era uma musa do teatro naquela época, não é mesmo? Exatamente. Foi um momento importante na vida dele, porque ele trabalhou durante muito tempo como desenhista de joias para casas famosas, como o Cartier, por exemplo, que é uma casa que tem muitos, muitos anos na França, né? Vem do século passado também, mas que faz joias mais convencionais, com diamantes, ouro e tal. Uhum. Ele pôde ficar independente a partir do momento que ele conheceu a Sarah Bernhardt, que era, na época, uma estrela, e ela queria joias exclusivas para se apresentar no palco. Isso aconteceu em 1890, você pode ter uma ideia. Então, ela pedia ao Lalique que fizesse flores e arranjos de cabeça para ela usar. Em geral, coisas exageradas. Ela gostava de coisas dramáticas grandes, como dramáticas. Ela. Pois é. Então, esse encontro do Lalique com a Sarah Bernhardt foi bom para ambos, porque o Lalique fez joias para ela, começou a ficar muito famoso. Através da Sarah Bernhardt, ele conheceu um famoso colecionador armênio que vivia em Portugal, o Calouste Gulbenkian. E o Calouste Gulbenkian se apaixonou pelas joias do Lalique e começou a encomendar uma série interminável de joias e objetos para o Lalique, que hoje estão na Fundação Gulbenkian, em Portugal, em Lisboa. Outra coisa interessante que nós comentamos antes, que você estava comentando comigo, é o uso de materiais. O Lalique não usava só materiais nobres, tipo ouro, pedras preciosas. Ele também usava muito osso, muito material que não seria considerado, assim, vamos dizer, valioso. Uhum. É, justamente, foi uma das coisas que fascinou a Sarah Bernhardt no Lalique, foi isso, quer dizer, que ele conseguia fazer uma mistura de metais e pedras tradicionalmente considerados preciosos, como ouro, diamantes, prata e pérolas, enfim. Ele foi o primeiro artista que conseguiu, de uma forma harmoniosa e belíssima, unir vidro, osso, marfim, pérolas barrocas e coisas simples mesmo. Quer dizer, tem certos objetos lá ali que o valor material do objeto não é nem tão elevado. O valor se eleva na medida do trabalho manual que ele tem de depois esculpir delicadamente cada peça com aqueles desenhos de sonho que ele faz. Quem esteve em Londres recentemente foi Antônio Bivar, conhecido dramaturgo e escritor brasileiro. Eduardo San Martín, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, registrou a passagem de Bivar pela capital britânica, onde o dramaturgo brasileiro já morou, escreveu livros e poemas. Atualmente, Antônio Bivar está retornando ao teatro no Brasil com a peça Alice, interpretada por Maria de la Costa no teatro que leva seu nome em São Paulo. Antônio Bivar ficou conhecido nos anos 60, depois da primeira montagem da peça No Começo é Sempre Difícil, Cordélia Brasil, Vamos Tentar Outra Vez, que também virou filme. Antes da atual montagem de Alice, Bivar ficou quase 10 anos afastado do teatro, mas continuou no palco, dirigindo shows de Rita Lee e organizando concertos punks em São Paulo. Nesta entrevista, Bivar começa falando sobre seu retorno ao teatro. O Brasil sempre tem uma coisa assim, eles sempre esperam que você volte diferente, que você revele. Eles não tem uma coisa que aqui na Inglaterra, por exemplo, tem, que é um respeito ao estilo da pessoa. Você pode ficar a vida toda fazendo uma coisa em cima do seu estilo. E no Brasil eles sempre acham que você tem que fazer uma coisa, que, uma surpresa que é completamente diferente daquilo que você já fez. Se você faz isso, que eu já fiz, mas falaram tanto a crítica dizendo que eu continuava na mesma, de repente eu fui fazer uma coisa diferente, eles te arrasam dizendo que você não está fazendo aquilo que você tinha feito. Tal. Então é uma coisa meio complicada, você não pode satisfazer a crítica. Tal. Mas eu acho, o que eu acho gostoso é que o público, a reação do público é uma comédia, é uma peça para agradar o público, o rir, sair meio gratificado e tudo. Então está tendo esse resultado. E, porque eu sempre gostei de fazer o público rir. Porque o Brasil é um país assim, tão. Assim, tem uma coisa tão machucada, tão. Assim. Que de repente você sair pra. De repente. Assim, eu gostaria de fazer uma peça que mudasse, assim, que fosse mágica na medida em que mudasse a coisa. Eu acho que até já consegui fazer com algumas, num momento. Mas. No momento, assim, eu acho que o gostoso, que a coisa. Essa peça, a motivação é fazer. É ser uma coisa leve para o público rir e com surpresas e revelações, mas não é nada para transformar, porque o teatro nessa altura dos acontecimentos eu não acho que vai transformar o Brasil. Uma das suas primeiras peças, Cordélia Brasil, você mais ou menos marcou quase que um ícone da cultura brasileira dos anos 60, né? Hoje, 20 anos depois, como é que você vê aquela época? O ano 68 foi a época Fogo em Paris, na Estados Unidos, foi assim, um ano depois de 67, né? Mas na época em que todo mundo estava, por exemplo, em 68, estava todo aquele movimento político, eu estava mais fascinado pela contracultura, que era uma coisa que era vista com maus olhos no Brasil pelo pessoal político de esquerda. Era aquela cultura que vinha de fora, mas que fascinava uma geração que estava começando, que é a geração do... que as pessoas falam do desbunde, né? Aquela coisa toda. Então, em vez de voltar, ficar naquela coisa de voltar ficar repassando aquilo, a coisa vivida, não. Eu, de repente, eu prefiro, então, de ir mais para trás ou ir mais para frente. Então, Antônio Eduardo, vamos mais para frente. O que, que você acha que está sendo feito agora e do que deve surgir, ou coisa assim? Eu acho que o grande ano, por exemplo, assim, aqui na Inglaterra, que influenciou uma geração, bem, assim, muita gente no Brasil, aconteceu em 1980 e 81. Depois da coisa punk, nos anos 70, né, 77, 76, 77, veio a New Wave e tal. Depois, em 81, eu estava na Inglaterra e eu senti que era muito melhor do que em 1970, quando eu estava ainda antes do sonho ter acabado. Então eu vi assim, toda uma revolução de estilo, roupas, ideias, arte, artes gráficas, o neo-expressionismo que pintou na pintura europeia, italiana, tudo. Eu achei isso de uma riqueza e está rendendo até hoje. Nós estamos em 87, uma coisa que eu peguei em 81. Então eu acho que, por exemplo, no momento eu não vejo nada de novo. Eu acho que essa coisa surgida em 80, 81 está rendendo até hoje. Antônio Bivar, em entrevista ao Serviço Brasileiro da BBC de Londres. O australiano Johnny Logan foi o vencedor do Festival de Música Eurovision 87. O Serviço Brasileiro da BBC de Londres apresenta agora um pouco da música e da história do cantor. Don't close your heart to how you feel. Dream, and don't be afraid, the dream's not real. Close your eyes, pretend it's just the two of us again. Make believe this moment's here to stay. Touch me the way you used to do. I know tonight could be all I'll have with you. From now on, you'll be with someone else instead of me. So tonight, let's fill this memory. For the last time, hold me. Johnny Logan Logan, o dono desta voz romântica, parece ter nascido com a estrela do sucesso. Aliás, ele nasceu na Austrália, mas isso não o impediu de representar a Irlanda no Festival da Canção Eurovisão de 1980. Com uma outra balada muito romântica chamada What's Another Year, ele venceu o concurso e, logo em seguida, chegou ao primeiro lugar das paradas aqui na Grã-Bretanha. Agora, em 1987, Johnny Logan decidiu inscrever uma nova canção no Festival Eurovisão. Essa canção que a gente acabou de ouvir, Hold Me Now. Vocês acreditam que, representando mais uma vez a Irlanda, ele venceu de novo? E com isso, Ricardo, ele se transformou no único artista que ganhou o primeiro prêmio da Eurovisão duas vezes. Aliás, ele merece. Antes da sorte lhe sorrir, Johnny Logan trabalhava como porteiro num clube noturno. O fato dele ser faixa marrom em karatê certamente lhe dava muita confiança para topar um trabalho barra pesada como esse. Logan também foi, tempos atrás, um dos melhores jogadores de futebol do time irlandês Gaelic. Vejam só, com tudo isso, o rapaz fatura 2 prêmios internacionais e está de volta às paradas de sucesso com a canção Hold Me Now. Hold me now, don't cry, don't say you were just hold me now, and I will know though we're apart, we'll always be together, forever in love. What do you say when words are not enough? Time, time will be kind once we're apart. And your tears, tears will have no place in your heart. I wish I could say how much I'll miss you when you're gone. How my love for you we'll go on and on and hold me now. Don't cry, don't say you were, just hold me now and try to understand that I hope at last you found what you've been searching for. And though I won't be there anymore, I will always Johnny Logan e a música Hold Me Now.